Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A compaixão indispensável. A busca pelo bem-estar é inerente à natureza humana. O desejo do homem de livrar-se do sofrimento propiciou notáveis descobertas em todos os setores do conhecimento. Analgésicos e anestésicos podem ser citados como conquistas humanas na procura do bem-estar. Ar-condicionado, colchões ortopédicos e mesmo a água encanada também compõem o conjunto de invenções destinadas a tornar a vida confortável. Na busca de bem-estar e tranquilidade, um dia o homem voltará sua atenção para os problemas morais que a sociedade enfrenta. Então compreenderá que o egoísmo é a causa de todas as desgraças sociais. É a matriz de todos os vícios. Quando for combatido, todos os seus desdobramentos, como vaidade, ganância, maledicência e corrupção, perderão a força. A compreensão das lições do Mestre de Nazaré são um poderoso elemento de combate ao egoísmo. Elas deixam claro que todo vício gera dor e que a lei de causa e efeito rege a vida. Todo mal feito ao semelhante é uma semeadura de dor no próprio caminho. Quem quer ser feliz deve tratar o próximo com o respeito e generosidade com que desejaria ser tratado. A vinculação da própria felicidade à felicidade que proporcionamos torna evidente o quanto é tolo ser egoísta. Ao buscar atender nosso interesse em prejuízo ao do próximo, apenas nos candidatamos a vivenciar grandes dores. Ao nos conscientizarmos da lei de causa e efeito, outros serão nossos valores e prioridades. Entretanto, é preciso reconhecer que nem sempre é fácil colocar em prática as novas ideias. É possível que tenhamos nos conscientizado de que a justiça divina é infalível. Porém, ainda vacilamos em nossa caminhada. Por vezes, cometemos leviandades em prejuízo do próximo. Uma boa tática de renovação moral é deixar de apenas pensar e começar a sentir. Raciocinar é necessário, mas amar é imprescindível. O melhor caminho para o genuíno amor fraterno é a compaixão. Compaixão é a tristeza que sentimos com a infelicidade alheia. Também é o desejo de libertarmos o próximo do sofrimento. Para desenvolver esse nobre sentimento, deixemos de fugir ao espetáculo das misérias humanas. A título de preservar a nossa paz, não cultivemos a indiferença. Deixemos que nosso coração se enterneça com a dor alheia. A compaixão nos impedirá de seguirmos despreocupados em meio à tragédia que devasta a vida do outro. Ela possui um certo encanto melancólico, pois nasce ao lado da dor e da desolação. Contudo, constitui a mais eficiente forma de cura das ilusões e paixões humanas. A compaixão desperta as fibras mais íntimas da alma e a prepara para as experiências sublimes do devotamento e da caridade. Não temamos sofrer ao nos tornarmos compassivos. Ao avançarmos nesse caminho, logo nos veremos abraçando o ideal de aliviar a dor do semelhante e começaremos a agir. Então, a tristeza inicial se converterá no júbilo de quem amorosamente socorre e ampara os desprotegidos do mundo. A alegria de ser útil e bondoso iluminará nossa vida e nos acompanhará pela eternidade. Pensemos nisso.